me vale esta vida? Se sofro sem teu amor, se já não tenho teus beijos, se já não sinto o teu calor, tu sabes o quanto te quero, é grande minha paixão. Mas meu desejo é que eu sofra por ti. Estás me matando com ingratidão. Mas meu desejo é que eu sofra por ti. Quero que saibas, querida, eu vivo sofrendo, eu vivo chorando. Na longa estrada da vida, sozinho vou caminhando. Sinto a tristeza em minha alma, é triste viver assim. Embora sofrendo eu te quero, mesmo sabendo que não gosta de mim. Embora sofrendo eu te quero, mesmo sabendo que não gosta. Belmonte e Amaraí, pedido de amor, modão aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Fala Zé, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Prefira as pilhas recarregáveis. As pilhas e baterias comuns liberam metais tóxicos como mercúrio, níquel e cádmio. Opte pelas recarregáveis, que podem ser usadas várias vezes e não contêm metais pesados. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. A Juju tá por aqui, ô Juju, põe um golinho de café, faz favor. Quer ver só, vocês não vai dar um café pra esse povo. Isso, um golinho só, cuidado de derramar aqui. Uai, menino. Põe na caneca. Aí, ó, cafezinho gostoso, escuta o cheiro, né, senhor? É bom demais, né? É verdade. É adoçado com rapadura, o Gervásio tá aqui do meu lado esquerdo também. Ô, Juru, põe um golinho pro velho. Isso, põe um golinho pro velho Gervásio aí. Aí, ó, café é bom demais, não tem horário, né? Pode ser de manhã, à tarde, à noite, o café é sempre bem-vindo. Oh, é uma bebida muito apreciada em todo o nosso Brasil, não é mesmo? É verdade. Isso, você quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Ih, rapaz, cachaça agora não pode, hein? Não pode. Agora não. Esse homem já é louco. Aí você fala, ô, caboclo, com a moda daquelas arrumadas mesmo, de viola... Aí Bião vem com rock pauleira. Aí eu manei dano. É, aí o ouvinte já fica brabo, já manda o pé no rádio, acerta a orelha do Zé Luquinha aqui do outro lado. É, e vira aquele rolo. Ai, ai, ai. Bom, deixa ele na vontade aí, viu, Juru? Deixa ele na vontade, ô Luquinha. É verdade. É, vamos ouvir Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal, de 1963, Flor do Sertão. João, dançando de pé no chão. Não tem luxo nem vaidade, com sua simplicidade, conquista os corações. Caboclinha tão faceira, que tem a pele trigueira, pura raça brasileira, que mora numa paioça e no serviço da roça deixa os homens na rabeira. Embaixo do céu de anil, cheio de encantos mil, és a linda flor que abriu. És tu, cabocla formosa, que são as mais lindas rosas que enfeita o nosso Brasil. Caboclinha das paioças, orgulho da terra nossa, essa modinha é vossa. Esses eu ofereço, porque eu nunca me esqueço dessas mocinhas da roça. Um dos primeiros discos de Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal, Flor do Sertão, de 1963. As raridades da música caipira, você só ouve aqui, no Clube do Caipirão. A música que a gente vai ouvir agora é uma composição do Diogo Muleiro, o Palmeira, e do Ted Vieira. A gravação é de 1955. Grande sucesso do Palmeira e Biá, O Milagre de Tambaú. Eu que não acreditava, pra ver se é verdade ou não, convidei meus conhecidos, meus parentes, meus irmãos. Com destino a Tambaú saímos de caminhão. Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados, tinha gente que dormia pelo chão esparramado. O milagre que nós vimos deixou nós tudo abismado. Uma véia milionária, ao receber a benção, jogou as muletas fora, no meio da multidão. Tirou seu colar de ouro e chorando de emoção, quis entregar para o padre, pra mostrar sua gratidão. Padre então lhe falou, eu não posso aceitar os milagres que Deus faz, só o bem pode pagar. Se é este o seu desejo, pegue então o seu colar, dê a primeira pessoa que no caminho encontrar.

Porta Boiada de 1979 com Ronaldo Viola e João Carvalho. É modão, hein? Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira. Hoje o Humor Caipira é com o Jacinto, conhecido Donzelo, hein? O Jacintão. É, daqui a pouquinho aqui no Clube do Caipirão. Ei, ai, ai. Mais sucesso no jeito, sinalizou o velho Gervásio na picape número 2. É Tonico Tinoco, velho. É Tonico e Tinoco de 1964. Maldita cachaça. Toda vida a gente vê quem comete um desatino, procura se inocentar por uma culpa no destino. Veja só o que aconteceu com o caboclo Zé Simão, que tinha mulher e três filhos dentro do seu coração. O caboclo trabalhador chegava a ser invejado, ela cuidava da casa e ele do seu roçado. O bom pai e bom marido por toda a gente estimado, levado por maus amigos ficou um pinheiro viciado. Uma tarde muito feia, principiava a escurecer, a mulher triste esperando e o Simão tava bebendo. O tempo ficou medonho, ameaçando o temporal. A mulher rogava a Deus pro seu marido voltar. Ponho na cama as crianças, enquanto ela dormia, foi em busca do marido, enfrentando a ventania. Mas na hora que a coitada procurava o beberrão, o destino preparou a mais cruel da traição. O vento abriu a porta, derrubou o lampião, bem na cama das crianças, pegando fogo por chão. Quando a mãe desesperada viu o que aconteceu, não resistiu tanta dor, ali na hora morreu. Simão olhava o fio, queimado que nem carvão. Meu Deus, qual é a rosinha, o divino ou bastião? Zé Simão enlouqueceu ao ver tamanha desgraça. Hoje grita pela rua, maldita seja a cachaça. Maldita cachaça com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Milionário e José Rico, as Gargantas de Ouro do Brasil, gravaram em 1981 essa música que se tornaria um dos grandes sucessos da dupla, Sonho de um Caminhoneiro. Preste atenção na história. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse

cor do pecado, cabelos cor de carvão, olhos negros cor da noite, lábios cor da sedução. O corpo tem o perfume, a paixão que me embriaga. Nosso desejo é um fogo, abranda, mas não apaga. Sabendo quanto me quer, idolatro essa mulher, rainha do meu destino. Leva a vida sem sofrer, ela só me dá prazer. Isso é um presente divino. O amor é sem limite, é mais que amor profundo. Sem mentira e falsidade, é o maior do mundo. Dou muito valor à vida, vivendo nos braços dela. Ela vale mais que a vida, não quero a vida sem ela. Sabendo quanto me quer, idolatro essa mulher, rainha do meu destino. Levo a vida sem sofrer, ela só me dá prazer. É um presente divino. Rainha do meu destino, com Breno Reis e Marco Viola, aqui no nosso programa. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Pedro Bento e Zé da Estrada, o dia mais lindo da vida. Vamos ouvir. Hoje eu quero ver todos beber, ao brindarmos a nossa amizade. Nesta data vocês estão bem, e meu rosto só felicidade. Eu não sei se eu canto ou eu choro, é tão grande a minha emoção, pois aquela que mais eu adoro vai unir-se ao meu coração. Hoje é o dia mais lindo da vida, com quem amo eu vou me casar. Esta festa é a despedida, sinto a alma sorrir e cantar. Junto aos convidados, eu e ela iremos passar. Vou ficar eu todo entusiasmado, nos espera em frente ao altar. E assim será nossa união, seguiremos na vida juntinho. Peço a Deus que derrame a bênção, ilumine o nosso caminho. Hoje é o dia mais lindo da vida, com quem amo eu vou

menino de Três Lagoas, vivia silenciado. E eu com meu parabelo andava atrás do malvado. Portando nesta cidade, vi o povo assustado. Diz que o sino à meia-noite sozinho tinha tocado. Quando eu entrei na igrejinha, uma voz pra mim falou: jogue fora essa arma, não se torne um pecador. Conhece a voz do pretinho, o meu ódio se acabou. Ai, ai. Pretinho Arejado, Luizinho Limeira e Zezinha no acordeão, pra você aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A Juju sinaliza que é hora do intervalo. É um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. O que toca você, toca no Clube do Caipirão. Eu bem sei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu amigo e minha amiga que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, que tem como principal objetivo defender a tradição cultural da nossa terra, defender a bandeira da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Pare o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Jacinto, o conhecido donzelo. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. É, como diz a tia Camila, né? De formiga em formiga, tá mandando a enche a barriga. Jacinto, você é aqui no Rio? É, eu tô aqui apreciando a natureza, né? E tá passando cada naturezona aí que só vendo. Que tal Copacabana, não é linda? Ah, é o bando gostoso, né? E como dá mocotó aqui, puxa vida. Olha só essa aí que vai passando, olha só o biquíni dela. Não é mais biquíni, Jacinto. Agora é tanga, tanguinha. Ah, é? Mudou o nome, mas o recheio ainda é o mesmo, né? Mas Jacinto, logo de manhã... Veio só pra ver mulher, é? É, eu vim jogar o meu milho pra ver se alguma franguinha entra no meu galinheiro, né? O meu milho é bom, mas as franguinhas que tão arisca, né? Você não acha que é muito cedo pra paquerar, não? Mas que cedo o quê? É como diz o tio Jandão, né? O galo que acorda primeiro pega a melhor minhoca. Eu não desisto, não. Eu tenho que chegar lá, viu? É chupando pirulito que você chega no palito, né? Mas toma cuidado. Tem muita moça com namorado ciumento, hein? Ah, eu maneiro, né? É como diz o pai. No mundo de hoje, o negócio é manter o cabrito vivo sem deixar a onça morrer de fome. Você fala em casamento. Mas você já tem enxoval, casa... Ah, eu arrumo. É como diz a mãe, né? Em casamento, primeiro a mulher, depois as colher. Fala nisso, a senhora não tá querendo um marido bonitão assim que nem eu, não? Olha só o meu dengoia. Que charme. Tá vendo? É, e hoje eu vou sargar a minha pessoa no mar aí, né? Depois a senhora me lambe pra ver se eu tô bom de sarga. Ah, Olha só como é que eu tô. Tá lindo. E hoje eu tô de cirola nova, né? Se eu sou bonito, eu não sei, viu? Eu só sei que no dia que eu nasci, o meu pai chegou em casa e chamou o vizinho pra ver o que era aquilo que tava no bercinho, né? O vizinho veio assim, olhou e falou, né? Pra mim é jaca. Ou então é um pote com a torneirinha quebrada. Cada vez que a minha mãe ia na feira e me levava no colo, né? Todo mundo perguntava, onde é que ela tinha achado aquela melancia, né? Quando a minha mãe ponhava roupinha em mim, precisava escrever assim, né? Esse lado pra cima. Que é pra não fazer confusão. Mas por falar em mim, a senhora não quer eu pra marido, não? Já sinto, eu não sei nem namorar. É, aprende, ué. Comer, coçar e namorar é só começar, né? Aí depois pega o vício, né? Você é esperto, hein? Esperto, esperto. E a tartaruga que faz festa sem sair de casa, né? Mas casar com eu, vai, né? Eu não acabei de dizer que nem sei namorar? Ah, não sabe, mas aprende, né? Depois acostuma. É, como diz a mãe, porteira aberta, passa boi e passa boiada, né? Já sinto, você é doido. Escuta, você é infeliz? Infeliz é o prego que leva martelada na cabeça e ainda entra no sarrafo, né? A senhora sabe, eu não arranjo mulher porque eu sou pobre, né? Pobre não tem sorte. Pobre é tão azarado que quando cai de costa arrebenta o nariz. Não é tanto assim, não. A senhora não tá querendo nada de mim, dona mulher. Aproveita que o meu chapéu tá em oferta, né? Chapéu? Essa eu não entendi. É, eu tô vendendo o meu chapéu, né? E quem comprar, leva o Jacinto de graça. É mesmo, é? E se um homem fizer uma oferta? Um homem fizer oferta, sorteio de banda. De bigode eu não aceito nem o gato, dona. Mas casar com eu, vai. Já imaginou eu casado com uma mulher assim bonitona que nem a senhora? E por um acaso eu sou bonita? A senhora é de atrapalhar o juízo do diabo, né? Se a senhora passar perto de uma confeitaria, o doceiro vai ficar tão doido que é capaz de botar açúcar no melado. Nada disso. Eu sou feia. Você gosta de mulher feia? Ah, eu aceito de bom gosto, viu? Porque é como diz a mãe, né? Pra quem não tem, o que vem é um bem. Mas eu sou uma mulher madura. E eu tô ficando verde de vontade de casar. Jacinto, olha, muito cuidado no casamento. Pode não dar certo. Ah, a gente divorcia, né? A gente divorcia. A minha prima Tininha, ela pediu o divórcio do marido dela. O miserável fumava na hora de dormir, né? É, e daí? Quase todos os homens fumam na cama. Mas é que ele apagava o cigarro nas costas dela, né? Jacinto, olha, olha que moça linda que vem ali. Mãe do céu, aquilo ali é remédio pra doido. Ah, eu conheço essa mulher. A senhora sabe, no outro dia ela passou perto de uma construção e deixou o pedreiro desgovernado, coitado. O coitado, quando viu essa mulher, ele pegou dois tijolos, passou cimento no meio e comeu feito sanduíche. Era X cimento. Você é muito exagerado. Olha, mas ela é bonita, sim. Mas olha que namorado feio. É, como diz o pai, né? A melhor banana é sempre pro pior macaco, né? E se você tivesse uma namorada assim, hein? Ah, nem fala que me dá arrepio na sola do sapato, né? Eu não mereço uma franguinha tão mimosa, né? Ela nem vai ligar pros meus corococó, né? Eu sou galo velho, já tô bicando pedrinha pensando que é milho, né? Eu já tô correndo atrás de barbante pensando que é minhoca. Eu nasci errado, viu? Se é verdade que tem outra encadernação, eu quero voltar no mundo feito boi. Boi? Mas que ideia maluca! Ah, eu vou ser um boizão bem charmoso, né? As boizonas que você cuida, viu? Já pensou se o boi mandasse no mundo? Mas que besteira, Jacinto! Ah, ia ser divertido, né? Já imaginou um boi entrar num restaurante e pedir um bife de homem bem passado?

interfere na sua vida, interfere no funcionamento do seu telefone celular. Mais que isso, interfere na comunicação de aviões e helicópteros, interfere na vida de todos. Rádio Pirata é crime. Denuncie. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. Ora, veja seu Zé Gomes, morador lá das Três Ia. Quem tem bons procedimentos, às vezes acontece varia. Ele sendo homem direito e de muita garantia. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Já tem mais modão no jeito, sinalizou o velho Gervásio na picape número 2, Paisagem Sertaneja. É um LP gravado em 1969 de Moreno e Moreninho. Belíssima composição de Moreno e Torrinha. É o Torrinha, da dupla Torrinha e Canhotinho. Paisagem Sertaneja com Moreno e Moreninho. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Vamos que vamos nessa toada, nesse batidão em defesa do nosso cancioneiro. Mais um sucesso na agulha, sinalizou Zé Luquinha na picape número 1, Rei da Estrada. É long play, né Zé? Campanha e Cuiabano. Sou conhecido como o rei da estrada, conheço o Brasil de sul até o norte. Eu sou chofer, tenho um caminhão, viajando sempre fazendo transporte. Já enfrentei muitos perigos, por isso mesmo eu não temo a morte. Por onde eu passo só encontro amigos, me considero um homem de sorte. Janeiro, na Guanabara, estado de Minas, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, terra boa de águas cristalinas, passo a lagoa, foz em Pernambuco, para rever as lindas nordestinas. Passo Paraíba e Rio Grande do Norte, terra hospitaleira, todo mundo diz. Passo em Ceará e por Piauí, chego em Maranhão, pouso em São Luís. Vou ao Pará, depois Amazonas, lá em Mato Grosso me sinto feliz. Chego em Goiás, vou até Brasília, capital moderna do nosso país. Também conheço nossos territórios, sinto-me orgulhoso da minha nação. E também gosto de uma serenata, eu levo comigo o meu violão. E quando eu paro para descansar, eu também canto uma linda canção. Levo a vida percorrendo estrada, viajo feliz no meu caminhão. Campanha e Cuiabano, Rei da Estrada, modão aqui no Clube do Caipirão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Muito bem, e a Juju tá aqui do meu lado direito com o chifre na mão. Uai, menino. É, a Juju gosta de um chifre, né, Juju? Ixi. Ai, ai, ai. Bora, tá aqui. Ó, um golinho de tereré pra nós aqui, Juju, faz favor. É, é o chifre pra tomar um tereré. Ela gosta, né? Isso. Aí, ó, tereré é bom demais, né? Refresca, esfria. É verdade. É, o tereré não tem horário também, né? Sempre bem-vindo. Vamos aproveitar este. É, vamos aproveitando um tereré, apreciando um tereré com moda sertaneja. No jeito Zé Fortuna e Pitangueira, Os Maracanãs, de 1970, A Venda do Serafim. Domingo de tarde, todos se reúnem na venda da estrada do Zé Serafim. No quintal dos fundos, toda a Itália nada. No jogão de bota, só se olha assim. Ô Tuninho, dá o rosto lá no chibalim, manda na prancha, né? Faz seis pontos, tchô. Todo aquele povo passa o dia assim na venda da estrada do Zé Serafim. Mas não se ria, mioda no fianco do balim. Domingo de tarde, todos se reúnem na venda da estrada do Zé Serafim. O Joaninho Brunholi e o Mané Baiano, pra fazer negócio, tão falando assim. Ó, oh, seu João, tu quer uma peixeira e meio carro de milho pela tua égua baia, pode descer. Nada disso, tio. Eu quero um carro de milho, uma porca criadeira de leitão e 500 miaré em dinheiro, tá bem? Todo aquele povo passa o dia assim na venda da estrada do Zé Serafim. Um carro de milho, uma porca com leitão e 500 miaré, ó. Tá feito negócio, pode descer. De tarde, todos se reúnem na venda da estrada do Zé Serafim. Sentado em cima da lata de banha, na sala dos fundos, só se ouve assim: truco ladão do meu tempo, seis que três é pouco, porco boia. Todo aquele povo passa o dia assim na venda da estrada do Zé Serafim. Oi, tá aqui, exato sete copas, ganhei a partida. Domingo de tarde, todos se reúnem na venda da estrada do Zé Serafim. O Zé Português, na porta da venda, conta pro Vitório uma mentira assim. Ô Raisma Parta, em Portugal tinha uma igreja tão grande que pros noivos chegar no altar demorava 3 dias. Isso não é nada, rapaz. Na Itália tinha uma tão grande, mas tão grande, que o noivo entrava pra se casar. E quando chegava no altar já tinha 3 netos. todo aquele povo passa o dia assim, na venda da estrada do Zé Serafim. A venda do Serafim com os Maracanãs, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole no acordeão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Que maravilha, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o Clube do Caipirão, um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio, produzido especialmente para você, que é amante da música caipira, da música do sertanejo raiz, a música do homem do campo. Vamos ouvir Natureza com Abel e Caim. Natureza, Abel e Caim, de 1968. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Muito bem, e a revista Sertão Brasil, 100% sertaneja? Faz assim. www.revistasertãobrasil.com.br. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Pardinho e Pardal vão cantar pra gente através do disco de 1979, Amigo Fiel. Presta atenção nessa história. Guardo ainda na memória, me contaram uma história que de fato aconteceu. De um menino muito humilde e pobrezinho, ele tinha um cachorrinho que era grande amigo seu.

pensando em minha amada, minha linda namorada, eu tocava meu berrante. Mas porém um certo dia, acabou toda a alegria que eu tinha no coração. Veja que grande castigo, um boi cruel inimigo matou meu querido irmão. Larguei de tocar boiada, deixei a companheirada chorando na despedida. Eu também muito chorei, eu berrante repiquei, dando adeus pra toda a vida. Agora que estou velhinho, aqui neste meu ranchinho, passo tempo a recordar. Parece que estou escutando meus amigos me chamando, pedindo pra mim voltar. E quando lá na estrada eu vejo uma boiada e a poeira levantar, quase louco nesse instante eu repico meu berrante, depois começo a chorar. Nestor e Nestorzinho, berrante companheiro, modão para encerrar a parte musical de mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. Aquece Lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino. 0 operadora 18-3652-7167. Com o aquecedor solar, você tem água quente para toda a família. Ah, é? Banho com conforto de hotel 5 estrelas. Ixi. Tem uma grande economia na conta de energia elétrica. Opa! Valorização do seu imóvel. Uai. Baixo custo de manutenção. Até 10 anos de garantia. Upo, vem que este. Aquece Lar, aquecedor solar Solis. www.solis.com www.indy.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis! Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Mais sucesso, mais modão, o Suzana com Bob Joy. Outra vez eu vim montado, ai ai, num cavalo alazão. Estradas todas cheias, ai ai, de buracos pelo chão. Oh, Suzana, não chores por mim, quando eu vou no Alabama, ai ai, tocando bandolim. Oh, Suzana, não chores por mim, quando eu vou no Alabama, ai ai, tocando bandolim. Olê, olê, olê. Dentro do mar, e cheguei ao Alabama arrastando meu cavalo. Oh, Suzana, não chores por mim, quando eu vou no Alabama, ai ai, tocando bandolim. Oh, Suzana, não chores por mim, quando eu vou no Alabama, ai ai, tocando bandolim. E oh, Suzana, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady. Oh, Suzana, Bob Joy aqui no nosso programa. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Agora, meu amigo e companheiro, minha comadre e grande amiga, pare o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir juntos com a história interpretada pelo nosso grande companheiro Jorge Moisés, cantor, compositor, locutor de rodeios e radialista da cidade de Riolândia, no interior paulista, divisa com o Estadão Mineiro. Vamos ouvir Carente de Pai. Presta atenção nessa história de um pai que não tinha tempo para o filho. E olha que tem muitos pais por aí que não tem tempo. Não adianta o filho ganhar os melhores presentes, ter todo o dinheiro do mundo e não ter a presença do pai. Certo dia o pai chegou em casa do trabalho e o seu filho de 8 anos perguntou: "Papai, quanto o senhor ganha por hora?" O papai respondeu: "Sou casado com sua mãe há 10 anos e nem ela sabe quanto eu ganho. Por que você gostaria de saber?" Falava em voz alta e o menino ficava quietinho, preocupado só com o trabalho, não dava atenção para o seu filho. Lá vai o papai para mais um dia de trabalho e a criança fica chateada, pensativa: "Será quanto meu pai ganha por hora?" Volta o pai na hora do almoço. "Seu filho está te esperando no portão." O menino pergunta novamente: "Papai, quanto o senhor ganha por hora?" O papai responde: "Eu ganho o suficiente para que não falte o que beber, para que não falte o que comer e o que você vestir. Não importa quanto eu ganho por hora." Mais uma vez seu filho fica falando sozinho. O papai sai para mais um dia de trabalho e a criança fica pensativa novamente. Ao chegar num péssimo dia onde tudo tinha dado errado, o papai olha para o seu filho e seu filho torna a perguntar: "Papai, quanto o senhor ganha por hora?" O papai nervoso respondeu: "Eu ganho 3 reais por hora, meu filho. Por que você insiste tanto em saber?" "Quanto, papai?" "3. Já que o senhor ganha 3 reais... dá para o senhor me dar 1 real? O papai nervoso deu uma palmada no bumbum da criança. Menino mercenário, com apenas 8 anos, só porque eu disse que ganho 3 reais, você me pediu 1 real? Se toda hora que você vir falar comigo me pedir 1 real, vai mexer nas minhas economias e eu não vou poder comprar o meu outro carro. A criança saiu magoada com o tapa que levou. Foi pro seu quarto sozinho, se deitou, soluçando adormeceu, e a consciência do papai doeu. Será que o meu filho queria 1 real para chupar um sorvete, para comer um doce, chupar um pirulito, coisa assim? Colocou a mão no bolso no meio de tantas moedas, tirou uma moeda de 1 real e foi no quarto onde o seu filho estava dormindo e disse: "Filhinho, aqui está a moeda de 1 real que você me pediu." O menino pegou aquela moeda de 1 real, foi no guarda-roupa, tirou uma caixinha de sapato, onde vinha juntando há muito tempo 2 reais. Colocou aquela moeda de 1 real que ganhou do seu pai, junto com seus 2 reais, e disse: "Pronto, papai, até que enfim, agora eu tenho 3 reais, dá para vender 1 hora do seu dia para mim?" Bonita história na interpretação do Jorge Moisés, grande companheiro, Carente de Pai, para refletirmos e encerrarmos com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha, o nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gervásio, reúne a tropa aí, companheiro Zé Luquinha, Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço! Bem, meu...